O Alentejo em Casa. De segunda a sexta-feira, estamos em sua casa, mantendo a distância social de segurança, para que o tempo passe mais depressa. Um programa do Centro Unesco Aldeia das Ciências, com Aires Carvalho, Manuel Aranha, Marina Perdal e o professor Rui Soares. Está a começar agora a nossa primeira emissão do Alentejo em Casa. Vamos estar na sua casa de segunda a sexta-feira. Aires Carvalho, Manuel Aranha, Marina Pardal e o professor Rui Soares. E o nosso primeiro convidado é Paulo Pissarra. Isso é uma conversa para mais daqui a pouco. Para já, um provérbio. Um provérbio por dia não sabe o bem que lhe fazia. Com o professor Rui Soares, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio. Agora estamos a abrir o programa com este espaço novo, com um convidado já habitual, o professor Rui Soares. Um provérbio por dia, não sabe o bem que lhe fazia, senhor professor. Em primeiro lugar, muito, muito obrigado pelo convite para entrar neste novo capítulo, com uma sugestão muito boa. Gostei muito desse provérbio. E então posso também dar-lhe um outro que é: sol de março faz pegamaço. Isto tem qualquer coisa a ver com o tempo que estamos a viver. É verdade que tem, porque efetivamente o pegamaço tem, digamos, uma conotação relacionada com a gordura, com as gotículas, e por vezes a gente está a ouvir, quer nos órgãos de comunicação, quer na comunicação entre as pessoas, falar atenção, atenção às gotículas, porque aquele vírus propaga-se essencialmente pelas gotículas. Aqui na origem deste provérbio, qual era a ideia? O que é que se pensa que esteja na sua gênese? Exatamente o seguinte, é que muitas vezes sabe-se que em março a gente às vezes descuida-se um bocadinho, aliás o inicial era março morcegão, manhã de inverno, tarde de verão, ou sol de março, que é mais adequado, sol de março faz pegamaço, ou seja, cuidado, porque efetivamente, digamos, nós espirramos muitas vezes nesta altura por força das alergias, etc. Portanto, há aqui um certo cuidado e pensam, é um provérbio mais virado para a nossa saúde e para aquilo que pode implicar com o ambiente que existe normalmente em março. Exatamente, claro que todas estas coisas sofrem alterações, o próprio clima já não é exatamente como era há muitos anos, mas obviamente os provérbios sempre dizem a verdade. Portanto, há algum fundo que temos que ter em atenção. E este é um deles, pois realmente haverá outras maneiras de caracterizar o mês de março, mas pareceu-me que esta era uma entre várias. Portanto, no tempo que estamos, temos tempo para observar, e os provérbios são isso, são uma forma diferente de observar a realidade, uma é forma verdade. Empírica. Com a vantagem de que, quando se diz que eles sempre dizem a verdade, é porque essa observação não é fruto de um certo individualismo, mas sim de observações acumuladas ao longo de séculos. Portanto, algum fundo de verdade terão. Sr. Professor, vamos estar aqui todos os dias, vamos falar de vários provérbios. Amanhã teremos outro. Então, até amanhã. Até amanhã. O Alentejo em Casa. O primeiro convidado deste programa, como não poderia deixar de ser, é Paulo Pissarra. Paulo, como é que têm sido estes dias para si, em casa, calculo eu? Não têm sido em casa. Têm sido uma parte em casa, a outra a trabalhar, porque a nossa profissão obriga-nos, embora tentando limitar ao máximo as saídas, mas obriga-nos, para fazer o jornal e a rádio, obriga-nos a sair de casa todos os dias. Mas é uma normalidade, meia normalidade, se é que assim se pode chamar, porque tentamos fazer as coisas o mais depressa possível para também podermos estar a fazer este tal recolhimento, quarentena, acompanhando também a família, não é? Porque também tem que perceber. E o Paulo gosta muito de sair de manhã, nos dias normais, ir dar uma volta pelo Alentejo, ir medir o pulso daquilo que se vai passando por aí. Agora, nestes dias, isso é mais difícil. Tenho em termos profissionais limitado, mas já saí duas ou três vezes, com algumas cautelas, não é? Portanto, algum cuidado, mas também para perceber, ainda hoje, no dia que está a ser gravado, em Reguengos apareceu um caso confirmado e estive lá, não onde foi o caso, mas lá a falar com as autoridades para podermos, numa próxima edição, confirmarmos e darmos os dados corretos sobre o que é que aconteceu. O que é uma coisa que também tenho os nossos jornalistas disponíveis, embora estejam em teletrabalho e em casa, mas disponíveis também para quando aparece alguma situação mais complicada, também ou que seja necessário esclarecer, uma conferência de imprensa, não foi o caso, que temos também algumas assistido, né? E relatado para o jornal. Pois é uma meia normalidade. Depois também temos aqui a questão que é, nós estamos a fazer o jornal obriga-te, embora tenha metade das pessoas em teletrabalho, obriga que estejas presente, até porque nós não estávamos preparados para esta questão, né? E muito menos para o teletrabalho em pleno, né? Porque há muita coisa que nós temos nos nossos computadores de trabalho e que dificilmente conseguiremos em tempo útil transportar para os computadores que temos em nossas casas, para os portáteis, de forma a ser ágil como somos aqui no nosso dia-a-dia, não é? Portanto, isto é uma mudança em andamento, mudança em andamento e seguramente que terá que ser agora preparada para o futuro e também adaptada às necessidades que esta profissão, no caso concreto desta profissão, exige, para também não sermos apanhados de surpresa e podemos acompanhar melhor e noticiar melhor aquilo que se passa. Embora, como os nossos ouvintes e leitores sabem, as nossas características não são de jornal ou de rádio imediatista, da procura de ser os primeiros a dar a notícia ou da ânsia da velocidade de se dar a notícia. Nós somos um jornal e uma rádio em que os nossos jornalistas têm que verificar bem as fontes para poderem noticiar. Portanto, por isso é um trabalho que requer tempo, requer ser feito com cuidado, requer pensá-lo, requer não irmos atrás desta onda da velocidade da internet, não é? Porque que é muito natural e até esta pandemia veio-nos, empurrar para esta velocidade mais rápida, de queremos sempre começar a dizer quem é que está doente, quem é que não está, o que é que aconteceu, de onde é que veio, onde é que foi, e isso não é o nosso caminho. Este é um mundo novo que se abriu agora, estamos num mundo novo. Tínhamos vivido isto desta maneira. Eu acho que isso se pode dizer, mas de facto não é verdade, né? Nós podemos dizer, e é bonito, e fica bem dito isso, mas não é verdade, quer dizer, este mundo já existe há muito tempo, já há pessoas que funcionam no digital em pleno, a sua vida toda feita no digital. Não me referia tanto a isso, Paulo, referia-me mais ao estamos todos condicionados, estamos todos neste momento, de alguma forma, a descobrir como fazer diferente e fazer de outra maneira, já que não podemos fazer como estávamos a fazer. Agora, a questão que eu coloco, e acho que toda a gente vai colocar, é para que é que isto serviu. Não é? Porque se serviu, e eu penso que vai servir para conseguirmos ter tempo para resolver estas questões da doença, eu acho que em termos de aprendizagem nós não vamos aprender nada. E esse é que eu penso que vai ser a grande questão do futuro. É o que é que nos ensina todo este processo? O que é que isto nos ensina? O que é que nos deixa para o futuro? E tu, como homem das ecologias e da natureza, e transmites isso com muita facilidade, Seguramente que também quando deitas em casa para ir dormir, pensas, será que isto, o que é que vai daqui sair, não é? O que é que nós vamos aprender? Depois vimos os aviões da poluição, mas será que no dia 20, vou aqui dizer uma data, 20 de abril, os aviões na volta dos outros para o ar e cheios de gente, a viajarem pelo mundo inteiro, não é? Será que o Algarve, que as Caraíbas, que as grandes cidades como Londres, Paris, Albert, não vão voltar a estar cheias de gente que anda pelo mundo inteiro? Essas são as questões do milhão, não é? É se vamos de alguma forma mudar as nossas atitudes e os nossos comportamentos ou se vamos manter tudo igual e nos vamos esquecer rapidamente desta. Até porque a malta mais nova não acredita muito nisto. A malta mais nova, penso eu, e não quero ser injusto, mais nova, aqueles que ainda estão a estudar e ainda estão longe de chegar ao mercado de trabalho, acham que isto é um filme, porque eu já vi isto nos filmes, não é? Na Netflix e nessa coisa toda, isto já lá deu uma dezena de vezes, e é o dia-a-dia deles, não é? Não sei se vamos conseguir aprender aqui alguma coisa. Gostava que... Mas na rua o que é que se vê? O que é que se tem visto neste momento na rua? O que é que é o sentimento das pessoas e o que é que se vê? Eu começaria por dizer... fazendo também a minha culpa, também, porque também há muitas vezes faço parte deles, destes grupos, destas pessoas que saem. Eu acho que ninguém acreditou plenamente, ou que ainda há muita gente que pensa que isto só acontece aos outros. Tu vais, quanto menos urbano seja, mais gente vês. Portanto, o mundo rural está muito na crença que não chega lá. Nem acredita. Tu vais para... É verdade que a agricultura não pode parar, é verdade que precisamos de comer, mas tu vais para o campo, ainda esta semana numa saída que fiz, grupos de 20 e 30 pessoas a trabalharem juntos, não é? Passas para o campo e vês. Naqueles sítios onde ainda podes comprar café ou comprar alguma outra coisa, vês as pessoas, estão na rua, mas estão juntas, não é? Portanto, vês as pessoas andarem por campo em grupos de 6, 7 pessoas. Eu acho que nós não percebemos. Há estabelecimentos que fecham e as pessoas reúnem-se lá dentro. Exatamente. A polícia tem feito um trabalho exemplar, até mesmo na rua, perguntando às pessoas onde é que vai, o que é que vai fazer. Mas não é fácil. Mas aqui a nossa ignorância pode nos matar. Aqui o aspecto de... Realmente aquilo que me assusta é assim. Nós todos ouvimos milhares de histórias, desde a teoria da conspiração obviamente. E ainda ontem ouvi uma história engraçadíssima que era a mãe do amigo da amiga que estava em Madrid. Onde a situação está catastrófica, estava em Madrid, mas de que o filho estava num laboratório nos países nórdicos e que tinha dito à mãe, mas que não podia dizer, nem à mãe podia dizer, à mãe da amiga, que tinha sido um vírus que estava num laboratório e o vírus fugiu. Pronto. Esta é uma história que toda a gente, não estou a dizer que acredita, mas que fica... Será que foi? Será que não foi? Estamos a pensar na origem. Agora o problema é, já estamos um bocadinho mais para lá. Neste momento, não sabemos se eles tomam mutações em determinadas regiões do mundo ou não. Mas tens aqui uma questão até aqui bem próxima. Os números de quinta-feira, de Cáceres, são assustadores e são o triplo dos números de Badajoz. Estamos aqui a falar de 100 km de distância, 100 e poucos quilómetros de distância de nós. Tens aqui duas cidades, uma com 80 mil habitantes, outra com 120 mil, ou 170 mil. Cada mais. Basicamente quase dos 200 mil, à volta disso. Por causa dos estudantes, né? mas tens aqui duas cidades, aqui à nossa beira, com este número de casos confirmados, e pior ainda, com esta discrepância entre uma e outra, não é? E isto são casos que seguramente as pessoas que lhe cabem estarão a analisar, mas são casos que evoluem com uma rapidez muito grande, não é? E há tentação de achar que, bom, isso é lá noutro país e nós aqui no nosso estamos a conseguir controlar de alguma maneira. E nós ainda por cima estamos numa região que, para o bem e para o mal, o isolamento tem-se demonstrado agora, porque de alguma forma o afastamento entre o número mais reduzido de pessoas nesta região ajuda a que os números não tenham sido muito grandes. Eu acho que esse é o nosso benefício relativamente a sermos uma região, como gosto de dizer, com pouca densidade populacional. Exatamente. Não é? Acho que se há desvantagens, esta agora tem sido uma vantagem. Eu acho que esta é. Agora, como é que isto, o facto de termos pouca gente... Ainda esta semana encontrei pessoas, porque eu vi, que vieram de Lisboa para aqui, para, numa aldeia onde eu estive, aqui há poucos dias, que vieram de Lisboa para aqui para fugirem da grande cidade. Como outros foram para o Algarve. Como outros foram isso. Agora, nós não conseguimos saber se as pessoas estão infectadas, se não estão infectadas, qual é o risco, não é? Eu penso que nós estamos como tu disseste, no mundo novo, não é? Neste sentido, no mundo novo. Uhum. Como é que nós vamos reagir? Eu acho que temos que acreditar em alguma coisa, não é? Portanto, e por isso eu, pessoalmente, quero acreditar naquilo que a Direção-Geral de Saúde diz, não é? Portanto, depois que sinto-me confortável pelo facto do Presidente da República ter vindo assumir ele uma responsabilidade de dizer a verdade. Uhum. E isso vai nos permitir, na minha ótica, que daqui a um ano ou dois, quando se perceber que é verdade ou é mentira, se responsabilizar a pessoa que disse isso, não é? Claro. Ou as pessoas que disseram. Uhum. Não é? Mas temos que ter confiança em alguém, não é? E eu acho que neste momento exige que tenhamos essa confiança. Enfim, sempre... Também tendo que fazer o nosso papel, não é? Porque se achamos que está tudo bem e vamos para a rua e vamos para. Em vez de estarmos em casa, vamos passear. Por exemplo, estou no campo neste momento, não é? Que há a porta da rádio. Uhum. E estou a ver passar um grupo de seis pessoas, uma família de seis pessoas, todos juntos, não é? Pelo campo. Obviamente que depois o argumento é que vivem na mesma casa ou que estarão na mesma casa. Pois. Mas depois há sempre o risco. Não deixamos de questionar isto, não é? Se calhar todos fazemos, não é? Agora há aqui alguns desafios, que é um deles é saber quando é que tudo isto acaba, que é uma das coisas que tecnicamente... Isso é que é a grande questão. É até onde é que isto vai, não é? Eu confesso que sou um otimista, não irritante, mas sou um otimista. Uhum. Mas confesso que estou muito apreensivo, não só pela doença em si, pelo perigo da doença, aliás, porque tenho até familiares diretos com problemas de saúde que estão mais expostos, né? Portanto, e daí a preocupação. E está sempre à procura de saber o que é que deve fazer, né, para que essas pessoas minimizar o risco destes meus familiares. Mas vejo que não há aqui uma luz ao fundo do túnel, não é? Ela não está lá, a luz não está lá. Esse é que pode ser o problema. Já nem sequer falando no outro caso. Era isso que eu ia perguntar, depois vem a seguir o lado económico. Está, que esse eu até me atrevia a ser um bocadinho mais irritante e parafrasear alguém que está lá no Parlamento que dizia: é mentira. É que, de facto, o que está aqui a acontecer em termos económicos é mentira. É um escândalo, começando na União Europeia e vindo por aí abaixo, é uma mentira completa que nos vai levar ainda a situações mais drásticas. E em relação à União Europeia, é interessante a forma como a solidariedade se demonstra. Eu por acaso, na edição de segunda-feira do Diário de Sul, uma pequena nota dela. Aquelas só para irritar, entre aspas, não é? Aquelas, algumas pessoas gostam, outras não gostam, mas uma pequena nota precisamente a referir isso. Eu acho que aquele senhor que é lacaio da Alemanha, né? Aquele senhor holandês que fez uma observação aqui há um tempo atrás. Que pode cair em cima, até porque a Holanda ainda não é um caso que vamos ver o que é que acontece. Porque basta ver o que aconteceu agora com o primeiro-ministro da Inglaterra. Andou usando e brincando com isto tudo. Vai acontecer ao Trump, vai acontecer ao Bolsonaro, vai acontecer a essa gente, porque isto é uma doença que não escolhe ricos e os pobres. Se há uma coisa que se pode dizer desta doença é que é democrática. Pode calhar a todos. É verdade, é democrática. Mas estava eu a dizer que a Europa demonstrou, aliás, na minha opinião, eu acho que a Europa condenou-se a acabar. A não ser que haja aqui um volte-face tremendo, eu acho que a seguir a Itália vai-se embora, né? Porque a Itália não interessa se a Itália se são bons, são maus, são de direita, são de esquerda, são de... não pode ser tratado um país que pertence à União Europeia e fundador acima de tudo. Abandonado, não pode ser abandonado pela União Europeia. Um país não pode ser, isso é uma coisa. É uma coisa escandalosa, não é? Portanto, eu acho que os italianos devem neste momento ter um sentimento de revolta contra a União Europeia. E se lhe for referendado, como este primeiro-ministro pretende, se lhe for referendado se querem ficar na União Europeia, eu acho que eles vão dizer que não. Né? E quando disserem que não, a seguir, como nós sabemos, o efeito político que vai ter aqui é que os governos vão cair, a maior parte deles, né? Porque eu penso pessoalmente que o Costa está a correr, tem andado aqui a navegar, mas que está a correr riscos que podem fazer com que não volte a ser eleito, na minha opinião, ou até que o governo caia antes de acabar, porque ele tem conseguido aqui, do ponto de vista da estratégia, mas não consegue comunicar. E acima de tudo, mais uma vez, podemos dizer que estamos num mundo novo, porque isto é novo para toda a gente. Claro, claro. Sim, sim, mas o facto de ser daquele otimismo irritante, de aparecer a rir permanentemente nas conferências de imprensa, o Zé Povinho não acha piada a isso, não é? Mas ontem, não tem piada nenhuma, não estamos a gravar tudo a sério, né? Nós estamos a gravar, apesar de passar na segunda-feira, estamos a gravar à sexta-feira, e ontem, na quinta-feira, o Primeiro-Ministro já apareceu com um discurso um bocadinho mais duro e um bocadinho mais... Até por causa da União Europeia. Claro, e porque não sabem comunicar. Quer dizer, eu acho, aliás, o doutor Rio ouvi o diretor da TSF a dizer, e concordo com razão, eu acho que este governo devia ter um gabinete para comunicar este caso. E era só um gabinete de comunicar. Não pode ser toda a gente a falar. Quer dizer, não há gato nem cão, não vinha aqui botar um discurso sobre qualquer coisa. Isto só gera confusão, só gera desconfiança e gera aquilo que eu penso que vai acontecer a todos os governos da Europa, que numas próximas eleições vão pagar isto caro. Vão pagar caro, talvez nestes estudos, na minha opinião, sofre a Alemanha e eventualmente este senhor holandês, a Holanda, neste caso, talvez se safem, porque são países de uma retidão ainda quase, e vou aqui dizer o nome, mas não, mas aqui... de uma retidão que eu acho que já nem parece que são europeus. Mas há aqui um ângulo que lhe pode escapar, que é o número de vítimas mortais que isto venha a ter nos seus países, porque isso pode ser determinante no desfecho do processo. Mas nós vamos ver, o primeiro-ministro diz até cá aqui. Que já voltou atrás e já veio dizer que o melhor é ficarem todos em casa e assumir que temos que estar todos. A dizer piadas com isto. Vamos ver, o Trump a não conseguir ser reeleito, porque as pessoas não vão achar piada nenhuma à quantidade de mortes que vai haver. Penso que haverá duas boas notícias, serão essas, Brasil e... Exatamente. O Bolsonaro a ser assassinado antes de chegar lá. Ele está no risco máximo dos máximos, quer dizer, num país que quem conhece sabe que matar uma pessoa é mesmo matar uma mosca, né? Portanto, na minha opinião, né? Portanto, são opiniões de quem olha para os países. Tens a Merkel, que está doente e que vai ter que voltar um bocadinho contra a vontade, mas a Liga ainda com aquele ego de tirar um comigo de me buscar, fizeram o que diz, né? E vou ainda ser mais dura do que fui e tal. E depois, tens aqui a França, que não tem hipótese nenhuma, né? Quer dizer, assim que isto acabar com mais uma manifestação ou duas, e acaba logo com o governo francês. Espanha, que está preso por arames, e é uma coisa que não se percebe, que daí é um híbrido a tentar imitar a nossa antiga governação da mistura dos partidos de esquerda, né? A célebre, como é que chamava, o nome que chamava, a célebre, agora falta-me aquilo, o termo, que chamava o governo do Costa, aqui com o Bloco de Esquerda. E com, a geringonça. É isso, não, a célebre geringonça. Portanto, a Espanha quis fazer uma imitação barata, mas é preciso não esquecer que Espanha não é Portugal, né? E que os partidos em Espanha que estão neste momento no poder são partidos não só eles diferentes, mas com intenções muito claras do que é que pretendem. Este moço, que é bom rapaz, aqui do PSOE, está a ser comido pelo Podemos, que tem uma agenda muito... sabem o que querem, sabem que querem entrar dentro do sistema e miná-lo e destruí-lo por dentro, né? Quer dizer, aqui não há já a mínima dúvida do que é o Podemos, né? Não tem nada a ver com o partido que a gente tem aqui em Portugal, né? Podemos é um partido que tem um objetivo claro e claríssimo de desmanchar a Espanha, de acabar com a monarquia, de uma série de situações, né? Portanto, aquilo está preso por arames, cai já. Porque os espanhóis aceitam muita coisa e são muito revoltados com o tratamento que era o PP, que era o PSOE, deram nestes últimos 30 anos, em que valeu tudo menos tirar leis, né? E quando nós olhamos aqui para Portugal e falamos, temos um ex-primeiro-ministro preso, vão lá ali olhar para a Espanha, que aquilo valeu tudo menos tirar leis, né? E agora foram apanhados nesta tempestade de uma forma impensável, porque ninguém, né? Eu falava com alguns espanhóis e aqui da Extremadura, e ninguém tinha a noção do que é que isto ia dar e do que é que isto está a dar neste momento. Não havia previsão nenhuma que apontasse para uma coisa destas. Nada, mas atenção, politicamente havia ali uma agenda, há uma agenda que não vai ser... Não vai ser terminada, vai abortar. Portanto, porque nas próximas eleições, na minha opinião, estas pessoas que estão, estes políticos que estão neste momento à frente da Europa, só vai restar a Alemanha e mais um ou dois, porque o resto cai tudo. Porque este é um tsunami, não é? Estamos aqui a falar não só da destruição em termos da saúde das pessoas, da quantidade de pessoas que vão morrer, mas também da destruição da economia. Ou seja, as pessoas vão deixar de ter dinheiro para comer, que é uma coisa que nós olhamos sempre à distância e vimos, embora tenhamos os casos aqui na Europa, que já vêm há muito tempo, mas depois da Segunda Guerra Mundial, vêm aqui na destruição da antiga Jugoslávia, não é? Em que tivemos guerras civis aqui, à nossa beira, eram em 4 horas ou 5 horas estavas lá, onde estava a haver a guerra e estavam a matar as famílias umas às outras, não é? Espanha, no caso de Espanha, ainda tem ali uma grande ferida da guerra civil, embora seja mais distante, né? Portanto, mais antiga, mas a Europa depois tem esta guerra, e depois teve um outro problema a seguir, não está resolvido, que é o problema dos refugiados, em que a Europa, muito mal conduzida, andou a pagar a países como a Turquia, que nada têm a ver com a Europa, que são países que têm zero a ver connosco, e que só querem dinheiro, não querem mais nada da gente, e mais, e a qualquer momento, são países disponíveis para se virar contra nós. Né? E não podemos ainda não podemos aqui esquecer, no final disso tudo, e basta lermos a história universal para percebermos isto, que há um islamismo a subir outra vez, e que vai entrar para aquela porta, que é a porta dos refugiados, e pela porta que a Turquia vai deixar aberta, né? E que só pode não deixar a Turquia, porque nós na Europa pensamos que tudo se compra. Nós pensamos que compramos a paz com dinheiro, compramos tudo com dinheiro. Não é verdade. Nós temos que ter uma identidade, temos que ter ser capazes de dizer não à chantagem que alguns países nos fazem, nomeadamente, neste caso, com a Turquia, fez uma chantagem com a União Europeia. E a União Europeia foi dar dinheiro à maluca para fazer um travão a estes desgraçados, que um dia nós europeus aqui, nós podemos ver uma situação destas, que é uma situação de fome e situação financeira tão complicada que tens que fugir. Aquela gente foge para não morrer, né? Não é? E é isso que nós temos. E agora cada vez mais agravada com esta situação. Vamos ver até que ponto é que se consegue fugir isto. Estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, Paulo. Uma mensagem positiva, ter que resistir de alguma forma a tudo isto e passar por este tempo que não sabemos quanto tempo vai demorar. Sim. Mas depois de tudo isto, que parece que é pessimista, né? Portanto, eu volto a dizer que sou um otimista irritante. Não tanto como o nosso primeiro-ministro, mas sou irritante. E penso que a primeira coisa que nos pode e que nos deve a nós todos estar presente é que nós somos um ser inteligente. E se somos um ser inteligente, temos a obrigação de imaginar soluções. E temos a imaginar as mais estapafúrdias que houver. Eu acho que neste momento toda a gente deve debitar uma ou duas ideias de como é que saímos daqui. E nem interessa se a ideia é a mais maluca do mundo. Interessa que precisamos de ideias. E precisamos de ver aquelas que são possíveis e de pôr em prática para que possamos sair. Aqui nós, no nosso... Somos muito pequenitos, né? Portanto, e agora voltando aqui à história do nosso Diário Sul e Rádio Telefonia. Estamos-nos a preparar, marcámos aqui uma data, que é o dia 21 de abril, portanto, para voltarmos à carga a dizer que estamos aqui para comunicar, para recuperarmos o tempo que perdemos, para ajudar aqueles que precisam de ajuda. Nós neste momento estamos aqui também, quer na rádio, quer no jornal, a divulgar o comércio que está aberto. Aliás, nós já fizemos o convite nas páginas e na rádio, mas fica este convite mais uma vez feito. Quem estiver a funcionar, diga-nos para nós informarmos os nossos ouvintes, os nossos leitores, para poderem lá ir comprar o que vocês vendem, desde a comida até o que for. Uhum. Não é? Para que se perceba que a economia não parou. E a partir dessa altura, nós vamos estar na rua com uma campanha agressiva para tentarmos recuperar, mas também agressiva para podermos ajudar aqueles que não tenham nesse momento capacidade financeira de pagar a publicidade. Portanto, ou seja, nós estamos aqui também preparados para darmos um sinal e depois queremos ir todos juntos. Nós acreditamos que este trabalho só pode ser, esta recuperação só é feita, é um slogan que se usa muito, mas é uma verdade, só pode ser feita todos juntos. Portanto, depois de todo o pessimismo, de quando nós nos vamos deitar e acordamos na outra manhã a pensar que foi um pesadelo, não é? E depois percebemos que não foi um pesadelo, nós temos que continuar a acreditar que um dia vamos acordar e esse pesadelo acabou. Portanto, mas ele só acaba com todos nós envolvidos. E isso eu acho que o povo português, na sua globalidade, tem dado uma demonstração de civismo, de capacidade de adaptação extraordinária. E de solidariedade também. E solidariedade. Pá, nós, com todos os defeitos que temos, não queria puxar muito a brasa à nossa sardinha, somos o melhor povo da Europa. E essa é uma verdade. Paulo, vamos com certeza ao longo deste tempo continuar a falar. E até porque temos aí uma outra série de programas para começarmos. Exatamente, que foi adiado à conta desta situação. Sim, mas que são para a gente começar e contar com a participação das pessoas e colaboração. Exatamente. E envolver a sociedade civil cada vez mais. Muito bem. Um abraço. Um grande abraço e para sucesso para mais este programa com a tua assinatura. Obrigado. RTA-FM. O Último Olhar, com a jornalista Marina Perdão. De segunda a sexta-feira, aqui na rádio. E agora estamos quase a chegar ao final do programa e temos o primeiro Último Olhar com a Marina Pardal. Olá, então, e neste primeiro programa destaco duas notícias que mostram um bocadinho como esta doença, a Covid-19, não afeta só os mais velhos, mas também mais velhos e doentes crónicos, mas também toda a população em geral. E destaco duas notícias, então, no Observador, a notícia de uma jovem francesa de 16 anos que morreu devido ao novo coronavírus. Nessa notícia é salientado que a tosse, por exemplo, era o único sintoma e 4 dias depois esta jovem faleceu. Numa outra notícia, na revista MAG, é relatado o caso de um enfermeiro norte-americano de 48 anos, supostamente saudável e que também faleceu devido a esta doença. Este tipo de notícias acaba por nos trazer um bocadinho à realidade. Pensamos muitas vezes, e de facto é isso que acontece, que os mais velhos, os doentes crónicos, são aqueles que mais são afetados por este novo coronavírus, mas é importante não esquecer que qualquer um de nós está, é provável que tem possibilidade de vir a padecer desta doença, e o desfecho pode ser trágico para qualquer um de nós. Nesse sentido, é um bocadinho este alerta que eu queria deixar, de que todos nós temos de cumprir, temos a obrigação de ter cuidado, ter em conta as recomendações que têm sido emanadas pela DGS, pela Direção-Geral de Saúde, quer pela Organização Mundial de Saúde, e não esquecer que todos nós temos um papel fundamental no combate a esta pandemia. E andamos todos à chuva e todos nos podemos molhar. Exatamente, e portanto todos temos este dever de cumprir, de agir para tentar ultrapassar esta fase que estamos todos a passar neste momento. Então, Marina, amanhã estamos de volta neste Último Olhar. Até amanhã. Muito bem, até amanhã então. Até amanhã. E pronto, o programa está agora a chegar ao fim. Aires Carvalho, Manuel Aranha, Marina Pardal e o professor Rui Soares, amanhã de volta com mais convidados. Fique em casa pela sua saúde e pela saúde dos outros. Sons finais para os chutos e pontapés. Até amanhã.